longe de você eu enlouqueço muito mais. Eu vivo na espera de poder viver a vida com você. Vejo pessoas sem saberem pra onde o mundo vai. Eu conto as horas para estar com você. Longe de você eu preciso de algo mais. Eu vivo na espera de poder viver a vida com você. Vejo as pessoas sem saberem pra onde o mundo vai. Eu conto as horas para estar com você. Vamos na palma da mão. Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho. Quando eu te vejo eu começo a sorrir. Eu começo a sorrir. Quero desperdiçar a chance de ter encontrado você. Hoje o que eu mais quero é fazer você feliz. Vejo as pessoas e sei que juntos nós podemos muito mais. Eu vivo na espera de poder viver a vida com você. Que mundo é esse que ninguém entende um sonho? Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar? Pra tanta coisa que faz mal eu me disponho. Quando eu te vejo eu começo a sorrir. Eu começo a sorrir. Molduras boas não salvam quadros ruins. Procurei a vida inteira sem saber bem pelo que. Mas se pelo menos você estivesse aqui. Eu conto as horas para estar com você. Eu estive lá na sua presença, só pra saber o que você diria sobre nós. O que te diz mais? Te diz mais. Muito obrigado, classe A.